Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabia que o suicídio é questão de saúde pública e não um crime? Confunde-se suicídio com crime porque existe uma dificuldade das pessoas em lidar com tudo aquilo que não podem controlar e que não conseguem explicar. O fato é que precisamos deixar de usar a palavra cometer acompanhada por suicídio e substituí-la por sofrer. Sim, quem sofre suicídio antes pensou sobre ele. Pensou em formas de acabar com toda aquela dor que sentia e que nós não podemos nem imaginar. Ela imaginou quais as melhores formas de morrer sem sentir mais dores do que já sentia. Como eu sei disso? Sei pelos relatos daqueles que não conseguiram se matar. A questão é que ninguém fala disso porque a morte é um tabu e a maioria das pessoas não lida bem com isso. Aliás, qualquer sofrimento que nos atinge nos faz querer acabar com ele. Afinal, estamos aqui para sermos felizes ou não. Acontece que quem pensa em suicídio chegou a estágio de uma sequência de limitações de pensamentos em um nível em que não consegue mais ver possibilidades além da única que enxerga, que pode ser desde uma sequência de pensamentos negativos e pessimistas até pensar que aquela dor decorrente desses pensamentos só pode acabar se acabar com a própria vida. Não consegue enxergar ou perceber que são os pensamentos que precisam mudar. E isso acontece por causa de algum transtorno mental que precisa de tratamento. Sabemos que psicoterapia acompanhada de medicação resolve. E por que não vamos olhar para isso nesse momento? Não dá para ignorar os fatos. Se você sente dor e não consegue saber de onde vem aquela dor emocional, busque ajuda profissional. Você não está só. Ligue 188 se estiver precisando de ajuda agora. Eu sou Michele Ribeiro, eu sou psicóloga e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.